Ele toca, ele faz você dançar. DJ Jairinho é do Rubi Digital. Isso! Alô, saudade, alô, cangalha! Rubi! Para dançar agarradinho, meu irmão! Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. É o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Eu quero saber o seu nome, menina. Alô, menina! E por quê? Porque você brinca com meu coração. Eu sinto saudade, é demais, bebê. Eita, menina! Amo você. Amo você. Rubi, bibi, bibi. Meia-noite. Fala que tu quiser, eu quero, Giba. A procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente. Diz que guarda o verdadeiro amor. E me fez um sonhador. Como estou agora? Eu quero saber o seu nome, menina. Alô, menina, por quê? Porque você brinca com meu coração. Eu sinto saudade. Eita, menina! Desejo, menina, amo você. Eu quero saber o seu nome, menina. Porque você brinca com... Olha só, gente, quero abraçar com muito carinho, amiga Rosa. Ela que é lá no Siqueirão, veio curtir a nave da saudade hoje aqui no Cangalha. Um abraço do Dodô! Menina, amo você. Para, menina, vem! Menina, amo você. Para que tá chegando mais uma! Pega, me deu vontade até de dançar agora. Poderoso Rubi. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Olha o beijo, pô. No seu beijo molhado. Agora. Vou matar minha sede. Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Pode me ninar, me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fale nos ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu. É com as nossas poderosas, elas estão com tudo hoje. É muito gelo no cangalho. Entre a gente pode acontecer. É verdade. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol e noite. E vem, e vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Da vida, um momento de prazer. Givaldo Gravações CDs. E aí, Giva, tudo certinho? Vem pro Cangalha, vem! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu razão, me deixou, foi embora. Haja coração, haja coração. Alô Fernandinho, como é que é? Provocada por paixão, penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão, porque sem razão, me deixou, foi embora. Amiga Adalto, a esposa Lani, tava sumido da nave da saudade, agora tá na área de novo. Entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Trabalhando no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva ardente, o teu calor, o teu calor. Ah, como penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, haja coração, haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração aí, a Josiane, a Nikele marcando presença linda, e a Selma. Bora, Dodô! Toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no ar. Abraço aí, Orlando dos Cobras, lá do Guamá. Chamo por você, aqui no Gangá. E de repente, de repente, uma luz acende. DJ Vini, saudade está na área. Cadê o Aru? Ela não está. Me diz a voz que vem no interfone. Não sei se vai chegar. Moreno, o homem da maçã do amor, tá na área aí. Eu vou telefonar e o telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Muito carinho, nosso parceiro Ivan, ele veio curtir a nave da saudade hoje aqui no Cangalha. Homem da maçã do amor, tá na área. Um abraço, Jairino, Rafael e Júlio Moreno. Bate forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar, que ali dançando agarradinho. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Abraçar com muito carinho a galera do Caçanheira, curtindo a nave da saudade hoje aqui no Cangalha. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Amigo Fernando e o Bacurau, né, Douglas? Nosso parceiro Aldair. Alô, galera do Caçanheira! Esta noite eu vou pra Bolívia. Eu quero é beber. Daquela estrada eu quero esquecer. Quanto mais vejo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Ô, Luciene! Luciene, não me deixe, por favor. Bora, Ingrid, mostra a tua habilidade. Não sabe? Só uma fraqueza? Alô, Cici! Abraçar com muito carinho, amiga Ana Vera. Mariane, marcando presença aqui na Nave da Saudade. Nosso parceiro Marivaldo. Para Cristiano! Caralho de Canaã dos Carajás. Só valeu! Fume! Passa a bola! Não te faz de doido, Potinho! amigo, nosso advogado, doutor Robertino Carvalho, tá na área aqui. Ele, o Fernandinho, empresário Zé Maria. Oh. O nosso parceiro DJ Emerson, marcando presença aí com o Pote Potinho. Segundo Digo, Pantera. Tá lá com a dona Alice. Givaldo Gravações, já gravando nosso CD ao vivo aqui no Cangalha, viu gente? O Giva tá na área. Rafinha, tu tá que tá hoje, hein? A partir de agora, você irá mudar todos os seus conceitos sobre músicas da saudade. Está começando mais um show com a música e a qualidade dele, DJ Rafael Saudade. Sempre oferecendo para você a melhor sequência da saudade em um estilo inigualável. Saudade, hein? Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Opa! Olha! Olha! Nas manhãs, quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei. Alô, Cangalha Show, como é que é? É a nossa nave da saudade arrebentando hoje aqui. A nossa sexta-feira do verão, hein? Agradecendo a meu maninho, o DJ Jarinho, que deu um ponto bem inicial nessa festa bonita. E a festa segue junto, com certeza, aqui com o DJ Rafael Saudade. Daqui a pouquinho, tem Júlio Moreno pra detonar. Bora curtir a saudade agarradinho! Rafael, DJ Rafael. E os meus rumos são de solidão. Meu parceiro Dinei, o rei do acerola do entroncamento, chegando junto, hein? O mais especial, Dinei. Meu maninho Ivan, lá da Ceasa, hein? Sem razão, a sua ausência me devora o coração. É. A saudade! As minhas poderosas aqui do lado também. A mais especial, as poderosas do Rubi Saudade. Amiga Kelly, Fabi. Cadê a Lidia, hein? Bora, Lidia! Tá namorando por ali, ó. Vou te contar. Uxi. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar. Olha essa música, mas especialmente da Lazy. Vai pro Irã. Alô, Irã. Bora, Lucy. Nas manhãs, quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo lhe encontrar. Marlene e o Robertinho, hein? O advogado com essa aparelhagem, ele e o Zé Maria e o grande Fernandinho chegando junto a essa galera que dá valor de curtir nosso Rubinho Saudade. Abaixo especial, hein? O trio Parada Dura do Rubinho, vou te contar. Oi! E os meus rumos são de solidão, onde está você? Minha amiga Nádia dá valor nessa música e com certeza a gente toca pra ela. Alô, Nádia, essa música especialmente pra você, viu? Ela e o Marcelo. Alô, Cango, olha como é que é! Esse é um garçom da festa, dá uma chegadinha com a bandeira. Ela tá estribada. Só nota de 100. É verdade. Bora, pã! Tu diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo. Vamos ali, empresário Junião, hein? Esse com certeza arrebenta no Rubi. Um longo beijo. Tá estribada. Bora, Junião! Tu diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Minha amiga Belzinha aniversariando hoje, hein? Alô, Belzinha, parabéns pra você, Belzinha. Bora, Rayane. Amor e loucura. Marlete, lá da Marambaia agora, hein? Amor e loucura, amor, amor. Amor. Amor e loucura. Olha, mais especial a equipe dos cheques. Ainda só Jack. Que isso, Dudu? Os cheques. O Aru não tá no meio, não? Cala tua boca, garoto. Que se faz além do dia. Pois me queima. O Thalisson. Gentilmente. Lembrinhos mais alucinados, chegando junto, hein? Mais especial, aí da Pantera Negra do Pará, do Brasil. Um longo beijo, pois me queima, tem. Olha só quem chegou, Pantera. Mais apertada do Jaderlândia, olha, quase o fã. Meu amor, oi! Quero você num longo beijo. Rubi! Saudade! No Pará, som tem nome, Rubi. Quero saber de uma vez, se adianta, meu Deus, esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Diga, diga, diga, diga. Já me cansei de sofrer. Eu tô aqui, tá ali a Rosângela, né? Preciso encontrar. Alô, Rosa. Agora, lá do distrito, hein? Saber, por favor, onde está. Lá do Siqueirão, baixo pra você, Rosa. Diga! Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Oi! Camarinho Demerson aí do comércio, chegando junto pra curtir nossa nave da saudade aqui no Cangalha Show. Só avisando gente que amanhã a gente vai estar em Curuçá, lá na Vila Morajá, e você é um convidado especial, hein? Vai ser uma ideia onda. Quero saber de uma vez. Domingo, São João de Piravas, lá em Japirica. Esperar. Vai, Gabrielzinha, vai lá. Alguém que um dia. Já pensou? Foi me fazendo chorar. Vai mesmo? Diga, diga, diga, diga. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Opa, saudade. Diga. Bora, Givaldo. Já ficar sem ninguém, sem amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero. galera curtindo o nosso Rubi Saudade, só cabeçando o nosso clima aqui no Cangalha Show. Gente arrebentando! Mais uma noite. Alô, classe, dá uma chegadinha, classe. Aqui atrás. Mais uma vez. Dá uma nenhuma Dalton Pessoa, viu? Estou. Ele e a sua esposa sempre no Rubi. Ele chegou estripado, viu? Vamos lá. Ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou. Bora, Robertinho! Sem ter. Peraí, Robertinho, vai invadir Curuçá daqui a pouquinho, hein? Ninguém com quem sair. Já pensou, Madeira? Esta noite é a noite do meu fim. E esta noite? Esta noite eu quero. Vontade de viver. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Uma vez sozinho estou, sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Poderoso Rubi do Pará. Bora que a galha show! Bora lançar saudade assim, ó! Vamos começar tudo de novo. Bora tentar outra vez, Rosa, bora! Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora não dá. Quem sabe agora dá certo. Rubi! Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. E aí? Se só queremos estar perto, sabemos que não. Olha, pra esquecer o grande Orlando aí, o Gilberto. Os amigos do Guamá, presente com a gente, hein? Ele e o Júnior Moreno. Pra especial aí do Orlando e o Gilberto, lá do Guamá. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque. Meu parceiro Huguinho, hein, o negão? Abastecer. Eu não vivo sem você. É cangalha! Vamos começar tudo de novo. Olha, hoje as poderosas estão arrebentando aqui ao lado. Todo mundo estribado aí, viu? Daqui a pouquinho, Curuçá e São João de Pirabas. Já vamos parar na segunda-feira, lá na metrópole. E acha dinheiro. É muito cliente, né? Está perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Bora, Marlete! Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não... sequência é com ele, DJ Rafael, o consagrado da saudade. Faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Olha ele. Olha quem chegou! Meu parceiro DJ Jean Paulo, o cara que comanda é o Ruby Light, hein? Que você bora, Jean! Já mando outra em meu lugar. Ao lado do DJ Vini, saudade, hein? O cara que comanda a Arena Show lá no comércio. Bora, Vini! Por te entreguei. Ruby, sempre. Minha amiga. Preciso tanto de. Aí o grande negão aniversariando. Aí do açaí de Marituba, hein? Bora, negão! Oi! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Especial aí pro grande Ferreirinha. A galera já chegando junto pra curtir nosso Rubi, hein? Aqui no Cangalha. Faço tudo pra te encontrar, meu amor. Você Florentina, sai daí, Florentina. No lugar. Já tá, já. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. A do sol. Bora, japonês! Louco até só de pensar. É japonês de Marituba, grande Potinho. Já mando. Bora, Potinho! Vai me deixar lá em Barca Arena sozinho, rapaz. E meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei. A melhor sequência é com ele, DJ Rafael, o consagrado da saudade. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha atenção. E com carinho aos poucos me cita, ah, eu não resisto sua tentação. Meu marinho Todô, hein? Bora, Todô! Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Bora, Jean! Cadê o Moisés, meu irmão? Ah, você é demais. É verdade, hein? Meu coração. Ah, você é demais. Rubi! Ah, você é demais pro meu coração. Rubi, um som que bate forte. Pro meu coração. Oi! Olha, mais especial aí a galera do Castanheira, o Fernando, o Bacurau e o Odaí, toda a comitiva. Hoje reunido nessa festa bonita, aqui no Cangalha Show, voz especial. Valeu! Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha atenção. E com carinho aos poucos me cita, eu não resisto sua tentação. E aí? Você invade meu mundo. Mundo. Não me dá tempo para pensar. Leozinha tá arrebentando, hein? Tá no berço. Minutos me faz sonhar. Ai, gostoso! Você é demais. Ai, Gotão, é tu mesmo, cara. Ah, você é demais. Rubi! Olha quem chegou, Madeira, meu maninho DJ Dan. Esse cara que com certeza faz parte do ciclo de amizade aqui do Jean Rafael. Obrigado, Dan, pela sua presença. E a sua esposa, a Josi, e a sua cunhada, hein? Curtindo a nossa nave aqui do Cangalha. Valeu, Dan! Quando estou perto de ti, minha bolsa. Pra quem não sabe, esse cara é do Jurunas. Você é todo Jarinho, hein? Vamos lá! Eu te amo. Eu te quero. não te faz de doido. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas e que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Amiga Marlete agora tá marambaia, viu? Quando estou perto de ti, cala tua boca. Minha vontade. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Quem é? Saudade, hein? Parecia me dar bola. No segundo eu vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. E aí, parceiro, empresário Julião aqui toda comitiva com a gente, curtindo o nosso Rubi Saudade. Alô, Julião! Quando eu descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Bora, Florentina! Alô, Nádia! Olha só, gente, quero convidar toda a galera para segunda-feira. A nossa ressaca vai ser na Metrópole, Sindical. E um detalhe muito importante, que essa festa vai ter uma sequência só pros coroas lá, viu? Pra você que gosta de Saudade Original, segunda-feira na Metrópole City Hall, hein? Uma hora só pros coroas, aquelas músicas que marcaram, viu? Vai ser muita onda! Onda. Chegou o amor do Aru. Alô, Maxi! Cima, canganha! É mais um dia que se passa. É mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Da minha janela, as pessoas passam felizes. E a minha felicidade onde passa? Felicidade. Lá no distrito. Mora longe. Sentimento, bom sentimento. Tu és sincero, mas ela não. Acho que ela começa a levantar a mão assim. E ainda me machuca. Tá chapada já. Sentimento, bom sentimento. Tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Na madrugada, em uma rua triste. Estou eu a caminhar. Olha só, mandando um forte abraço, a grande Lene. Hoje curtindo a nossa festa, vai especial, Lene. Estou eu. Beijos pra você, viu? Caminhar. É verdade. Rubi, a nave do sol. Sentimento, o sentimento. Sentimento, o sentimento, tu és sincero. Junião, bora Junião. Bora papai. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Rubi! Pega essa aqui, marcou meu parceiro Tchu para dar valor, hein? Bora Tchu para! De Margarina, o tempo do Pitbull, só no vinil. É Rubi, muito bom. Yeah! Eu tenho que pôr a minha cabecinha no lugar, mas não acerto uma se não dá. Eu preciso acertar, mas eu ainda sou tão inocente. Adolescente aprender a viver, a viver coisas de adolescência, né, mané? É só você deixar o tempo passar. E aí? Que eu vou me recuperar, vou conseguir. Você vai ver. Olha, tenho fama na cidade. Dizem dando mal, mas olha, por incrível que pareça. Olha, uma especial toda a comitiva aí dos amigos do Riacho Doce, sua amiga Lanizinha, ela e a Camila e toda a comitiva, Ronaldo Pano B. Deus pode não perdoar esse meu novo pecado. Vamos aí no Tio para dar valor nessa música. E com certeza a gente toca pra você, maninho. Falou, Tchubara, lá de Cui. Fodeiro, fodeiro, fodeiro. Rubi, Rubi, Rubi. DJ Rafael, consagrado aqui ou em qualquer lugar. DJ Rafael Saudade, Júnior Moreno, Charinho, o trio de responsa aqui. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado. Olha ali, DJ! Olha só, esquecendo que a Lidia tá amando. Eu estou do seu lado e quero aqui no Rubi. Chapado com o pó do amor. Tua boca, Fábio. Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Natural. E esse seu traficante tem amor o bastante. Seu astral, sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Gente, não esquecendo que sexta-feira que vem aqui no Gangalha tem o Pop Saudade. E o detalhe é muito importante que o pod vai custar apenas R$10 até as 11 horas. O ingresso é apenas R$1, viu? E avise a Nádia promoções. Oi! Passava sim. Que sopa! Te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. Por ti não sei expressar. Poderoso Rubi. Eu menti. Por que você mentiu? Eu chorei. Lágrimas de sangue. Já sofri. Bora, Belzinha! Eu creio. O Cracia, como sempre, rodeando, né, mano? Com esse amor. É verdade. Eu vivi. Olha lá, embarcarei, né? Ah, já perguntou pela Belzinha. E tu sabe que uma puxa a outra, né? Mas cadê o Ivan da Ceasa? Alô, Ivan! Alô, Ivan! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Poderosas, como é que é? Eu quero falar com ela. Já tem 50 pacotes na mesa delas aí. Entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, a menina da janela. Olha quem chegou, meu irmão. Pra me olhar, Gilmar Santos. Eu quero falar com ela. Chegou o patrão. Eu preciso me entregar. E aí, Rayane? O meu amor. Vou tá chovendo hoje. E aí? Dá meu carinho pra ela. O que tu diz? O meu amor. Vou tá todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Poderoso Rubi. Rubi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. E aí? Pego minha gatinha para a gente se amar. Saudade, hein? Vou dançar o brega e... Vamos esquecer o grande Nery. Ele, o DJ Nando e do Castanheira. Até o final hoje aqui com o Rubi. Forte abraço, hein? Vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só danço com você. E o DJ? O DJ vai tocar muito brega. DJ Rafael. Pra gente dançar. Nessa festa o que me interessa. Um abraço especial aí, a galera do Castanheiro, o grande Fernando, o Bacurão e o Odaí. Essa galera já chegando junto. Um abraço especial aí do grande Dodô. Alô, Dodô! Hora você pode ligar. Tá aí o Guinho! Que seja pra me convidar. Pare pra festa do som, Príncipe Negro. Então vem, amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Conta pra mim teus segredos, sua história de amor. É verdade. Bora, Gilmar. Quero estar. Aonde? Do teu lado. Bora, Pantera do Jaderlândia, como é que é, meu irmão? Na alegria e na dor. Dali, Marlete. Quero saber se nos sonhos é pra sair no CD. Contigo eu sempre me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um poderoso Rubi. Você. Meu maninho, tanto pensou em sua esposa. Curtindo a nossa festa aqui do Gagalha Show. Abraço especial aqui do Rafael Soldado. Meu parceiro Dinei, o rei do acerola grosso do entroncamento, viu? É só do graúdo. Cadê o Silva? Quero andar nos caminhos. Alô, garçom, dá pra trazer cerveja pras poderosas. Tá igual água isso aqui, meu. Vou te contar. Me diga se é verdade. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Rubi! Vai, vai, vai. Dá-lhe poderosa. A melhor sequência é com ele. DJ Rafael, o consagrado da saudade. Vale Canganha! Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, alegria. E aí, meu irmão? Eu também. Bora, o Guinho. Também me sinto. Paga uma que eu me abro, vai. 3-0 pra ti. Me sinto como o Guinho Negão. Nada, onde nada, nem ninguém pode me tocar. Desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança, eu sou tua amor. Meu parceiro DJ Jean Paulo, os amigos que... A galera do Ruby Light Boy, assim, hoje marcando presença nessa festa bonita, hein? Falou, Jean! Indiscutivelmente especial. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lá da lá. Meu parceiro DJ Dan, lá da Record, hein? Bora, Dan! Estou angustiado. Esse é moleque doido lá de Jurunas. Oi! Poderoso. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Você simplesmente. Amiga Marlete, dá valor. Essa aqui tem por bom. Essa marcou. Segura. Rosângela Silva. Falta solidão. É verdade, hein? Lembra os momentos que aqui passei. Poderoso. Ao seu lado que me apaixonei. Era tão lindo o nosso amor. Meu bem, não me diga que acabou. Seja ego, eu vou te amar. Olha só, mandando um forte abraço. Só quero ficar. Um abraço especial à galera do Marapani. Grande festival e da Melancia. O grande Fazedinha. Os amigos de Marapani curtindo a nossa festa aqui no Gangalha. E ele está aqui, meu irmão, DJ Gilmar. Poderoso Rubi. Bora, DJ Vini! É você em me amar. Banda brilhante. É Goiânia que chegou! Quando a comitiva da pizzaria Oriental, os amigos lá de Coraci, a mais especial do grande classe A, Homem da Chuva. Bem no peito e me Douglas. Precisando te falar que outra pessoa não há. Rapaz, cadê a galera do Paysandu? Joga a mãozinha pra cima. Que eu quero ver a galera do Paysandu. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma. E a galera do Remo. Botou na minha camisa. Você deixou na despedida. Que te enganei. Ah, daqui não saio. Olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e a noite vem. Bora, Robertinho. Rei dos periquitinhos ali, ó. Ele, o Fernandinho. Meu empresário Zé Maria, toda comitiva, hein? Trio Parada Dura do Rubi. Mais uma! Gente, daqui a pouquinho tem a saudade original pra galera, viu? Já, já! Oi! Tudo porque me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor. Sei que sou sua menina, não sou. Ninguém quero pra você. Pergunto por que me deixou sozinha. Aí toda a equipe, os Jacks, aí do Marco, arrebentando. Hello, Jacks. Oi! Ser Odalto Pessoa, o cara que comanda aqui o Rubi Saudade. Ele e sua esposa vão parar só segunda-feira na Metrópole City Hall. E acha dinheiro. Também da Pizzaria Oriental, lá de Coraci. Estamos apresentando o Som das Estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. Rubi. O som mais claro da Amazônia. Rubi! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Gente, bora dançar saudade, bora. Pega a gata, dá um beijo dela, leva pro salão. Dança agarradinha que ela gosta, aperta que ela gosta, vai. De olhar pra mim, foi que fez com. E essa é pro Junião que dá valor. Bora, Junião! Tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. E é por você. É por você que canto. Que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim, aconteça, seja lá o que for. Cada olha mais pessoal, a galera de Macapá, toda comitiva aqui no Cangalha Show, curtindo, hein? A mais especial do Rafael. E é por você! É por você que canto. Olha essa música especialmente da minha amiga Bia, lá de Santa Isabel, o Elio Maicon, os amigos particulares aqui do Rafael Saudade. E essa música vai especialmente para esse casal, Bia e o grande Maicon. lá de Santo Isabel. Por que, Pantera Negra? Amo você. Olha o que passou, passou. Bye, bye. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo do que der e vier. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Meu maninho Márcio da tatuagem. Moleque doido aqui, vou me saudade. Ele e seu parceiro Aru, sempre. Aru! Eu e você, o resto tanto faz. Meu parceiro DJ Vini, hein? Lá do Arena Show. Bora, Vini! O que passou, sempre cerrando, né, mano? Não importa. Rock, rock, rock. Ficou do outro lado da porta. É. Nunca mais amo você. Fala comigo, quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der e vier. Poderoso Rubi. Sempre te amei. Aí do Pantera pra Vera do Chadeirão, já com muito amor e carinho, hein? Isso é amor pra 100 anos, cara. Sei que é muito dedo no olho, puxão de cabelo, tapa na cara, mas é muito bom. Meu parceiro Léo, pizzaria oriental. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. E o vinho, Giva? O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar ao... Olha aqui, chegou a Selma Boxel. Bora, Selma! Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. O grande Guinho, o Negão, o Santana, os amigos aí do Classe A, aqui no Cangalha Show, curtindo o nosso Robinho Saudade. É mais especial, hein? Fala, Guinho! E hoje meu mundo meu parceiro DJ Vini, hein? Seu grande amor. Hoje apaixonados aqui do Gangue, hein? Valeu, Vini! As ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Cadê o DJ Dan, hein? Bora, Dan. Cadê você, Dan? Eu até nem bebo mais e como tua preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. No Pará, som tem nome. Rubi, o poderoso. Alô, pizzaria oriental. Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Leviana, tudo tem seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Também, Gabrielzinho, hoje aniversariando hoje. Comemorando aquele Rubi, saudade, parabéns, Leozinha. Felicidades e muitos anos. Que você viva mais 100 anos, viu? Aqui não se acanha, cê tão leviana. Saudade original. Rubi. Leviana, você é leviana. Sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Será leviana. Sou um pouco a mais que tantos que há por aí. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quintura de nosso. Olha essa música, mas especialmente para as poderosas do Rubi, hein? Elas dão valor. E você me traz inspiração em cada verso, uma emoção. Tenho você. Uma flor. Eu vou em forma de canção. Bora direito em trocamento. Vem do acerola, hein? É mais pra você, maninho. Poderoso Rubi. Sempre. DJ, DJ, DJ Rafael. Esse faz você recordar. Vem, amor, vem sentir meu calor, teu abraço. Com você Turma de empresário Julião reventando aqui no Rubi, saudade, hein? Eu sou forte. Sempre que pode a gente tá aqui pra derramar muito chilo, hein? Você é. Já tem 50 pacotes na mesa dele. De amor e desejo. Ah, é doido, mano. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Pente bola. Tem você dentro do Belzinha. Já no nosso painel. Alto Pessoa, e aí, meu irmão? Só mais um pouco. Bora, bebê. Camarinho da Alto Pessoa saindo daqui, vai pra Curuçá. Domingo, São João de Piravas. Sobre esse mundo que é seu corpo. Então deixa. Deixe que eu me envolva em seus abraços. Deixe que eu me complete com seus pedaços. Deixe que eu seja seu Deus, seu Maomé, pra que mais tarde você seja minha mulher. Camarinho Thales saindo da XK, os amigos de Coraci, hoje aqui na Luca Galha Show, aqui no Rubi Saudade, mais especial. Valeu, Thaleson! Só mais um pouco. Deixe que eu faça. Givaldo Gravações CDs. Sobre esse mundo que é seu corpo. Deixe que eu me envolva em seus abraços. Deixe que eu me complete com seus pedaços. Grande Gabi, equipe Parceria de Marituba. Os amigos aí do Potinho Japonês. Bora, Potinho! Lá de Marituba, curtindo, hein? Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito ruim. DJ Rafael. Ferreira. Sim, Marlete. Estou